não, não se apaga. Morre o corpo, permanece a alma. Com canções gravadas em tape deck, CD ou vinil se tornaram flashback, trazendo lembranças do que foi passado. Hoje faz parte de mim, isso é um pedaço do meu aprendizado no sentido figurado. Raulzito me mostrou como eu era alienado, que ouro detor na sociedade alternativa não tem nenhum valor. Eu sou como Guita, que está lá no leste e no oeste, presenciando a treta entre notórios e Tupac. Vendo assim ser tanto talento desperdiçado, violência levando ambos para um saco. Foi overdose de psicodelia, simpatia. Imagine James Joplin com Elis Regina, fazendo um dueto desses rato da prova. Vozes potentes sendo calada pela droga. Estou aqui sem você, mas outro plano Deus deixou. Mais um anjo levou. Negros de lá ou daqui, Martin Luther King, Malcolm X e zumbi. Hoje noutro plano, vivendo em outro astral, onde não existe a tal diferença racial. Quando se apaga a chama da vida, a gente se vai, nossa obra é que fica. Solos de guitarra, ideias revolucionárias, ouvindo Jimi Hendrix, roubando Che Guevara. Pessoas que por aqui passaram, marcaram o globo terrestre, abalaram, balançaram, se tornaram lenda pela reputação. Maria Bonita não apagou o Lampião, mas prefiro associar Nordeste com farra, com a sanfona do mestre Luiz Gonzaga. Sou Lincoln Ococha do Elementos Afim, de buscar inspiração nos versos de Jobim. Percursor do Baião e pai da Bossa Nova, brasileiro não é bom, bom, bom, só de bola. Estou aqui sem você, mas outro plano Deus deixou. Mais um anjo levou. Bob Marley dizer: há pessoas por aqui que amam o poder, outras têm o incrível poder de amar. Só assim chegaremos ao mestre que é já. Daqui a alguns anos aí também estarei com Big L, Big Pan, Tosh, Marvin Gaye. Por enquanto me emociono no dia a dia, ao lembrar do Senna, Renato Russo e Alia. Na política, na religião, na música, nas artes, alguns se destacam e deixam saudades. Você é algo assim, é tudo para mim. Estou falando de você, caro amigo Tim, do grande Otelo, do Mussum, do Zacarias, da Carmen Miranda, Chico Sainz e Jovelina. Um a um, no placar dessa vida, um se vai, outro por aqui é que fica. Um grande compositor, um beija-flor, Cazuza, você ainda faz parte do meu show. Estou aqui sem você, mas outro plano Deus deixou. Mais um anjo levou. Que mais?